mas das gaivotas e do vento. É que a noite chegou à hora marcada. Eu tinha de correr para te abraçar, para te dizer, sem ti não sou nada. Para te ver, meu amor, para te beijar, para te dizer, sem ti não sou nada. Para te ver, meu amor, para te beijar. E então, está a gostar da seleção musical que eu estou aqui a passar até si? A pensar em si e não a pensar na sua casa. Como eu disse, iríamos levantar muito e muito pó. Então, continuando agora na nossa rusga musical, vamos prosseguindo com Tony de Matos, Vendaval. Prepare-se, porque é mesmo um vendaval. E por isso levantem este pó todo desta música que nós estamos a ir aqui ao baú das recordações e levar até si. Depois deste vendaval, não adianta você ficar chorona, diz o António Calvário, com a música Chorona. Para terminar uma sequência musical de três músicas, vamos ficar com Arthur Ribeiro e Rosinha dos Limões, para dar aroma a este programa, para não ser aquele cheiro sorriso a pó. Então fique bem, fique na companhia desta sua rádio. Já sabe, sou o Leandro Amador e estou agora a descer todas as semanas lá no musical. Caso queira enviar um e-mail com uma sugestão, uma crítica, um apelo, por que não fazê-lo para amadora.leandro@gmail.com. Repito, amadora.leandro@gmail.com. Então agora vamos ficar já, mas mesmo já, com o Vendaval de Tony de Matos. Espero que você goste e seja do seu inteiro agrado este programa. Vendaval passou, nada mais resta. Meu amor tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfiz-se em fumo. Navego agora em mar de calmaria, da maré em verdes águas, ao lemo esquecimento e alegria. Vai deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei, farei, sei lá. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem, mal distinto já desmaecida. Comigo alegrar a viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida.

as vozes, muito padece.

eu vou contigo pro campo, eu vou comer do teu pão. Tu dás-me a força da vida, eu dou-te a minha canção. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Exatamente, nós sozinhos não somos nada e todos juntos temos o mundo na mão. É uma pura realidade, é uma certeza daquelas que não há qualquer motivo para duvidar dela. Então agora vamos prosseguindo com mais música, claro, porque é esse o lema deste programa Portugal Musical. Eu sou Leandro Amador e estou aqui todas as semanas a levar até si mais uma horinha repleta de boa música portuguesa e hoje dediquei às recordações. Então, agora vamos ficar com Broa de Mel, bem boas, não é? Pois, mas estas não são de comer, mas sim de ouvir a boa música que eles trazem até nós. E então vamos recordar aquele tema que eles diziam, não te vás. Depois vamos ficar com Coração de Papelão. E quem nos traz esse Coração de Papelão? E aproveito também a dedicar estas boas músicas à filha que não se aparecer acerca deste programa e nos faz chegar o seu feedback até nós através do www.leandro.gmail.com. Por isso, para ela, estas boas músicas e é já mesmo a seguir. Ocorreu aqui um lapso, não era essa a música, mas sim esta aqui. Não te vás. Suportar a minha vida de amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. O teu ciúme é o culpado desta minha. Não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora. Não te vás, não me abandones, por favor, porque sem ti vou ficar louco. É o ciúme que te a separar-nos pouco a pouco. Daqui para a frente tudo vai mudar. Vem dar-me a mão com muito amor e nova vida vamos começar. La la la la la la la la la la la la la la. Não te vás. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas.